Bravo, Anomari, chegada a Mari. Ajuste 1013. Controle, o Papa Tango Mike Bravo ali fora, já passou agora 140 para 180 em condições visuais, propõe cancelamento, solicito nível 145 como final. Positivo, proposto e aceito 1657, prossegue visual no nível 145, estimado para pouso. 725. 725, anotei. Aceito no 211. 4196, muito boa tarde, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguarda. Paulo Gol 9077, agora para o pushback e acionamento para o 57. Gol 9077, chama a táxi. Livre, chama ele para o táxi, 9077. Paulo Comandante, boa tarde, 1964. 1964, boa tarde. Utilizando o táxi alfa, táxi alento até antes da Juliette, reporta antes da Juliette. Vamos que manter a posição alguns minutos, devido à aeronave da companhia ainda iniciando o push no 07. Ah, segue Alfa, da Juliette reporta, vamos manter a posição no 09. Azul 5073, Salvador. Isso será terminado, chame Léos 1201. 1201, obrigado, bom dia. Boa. Controle Salvador, boa noite, informação óbvia, desça para o Salvador. Boa noite, 85 Salvador, desça para 8000, chegada a Bonf 1013. Chegada a Bonf 8000, 1013, boa noite, 85. Meia, check-train, livre pouso no zero, vento no 80 graus com 7 nós. Tem livre pouso no 041, 1-6. Azul 5021 no controle. 021. Recife 251. Da Gol, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, é o número 2. Guardando, 255. Mike Bravo Uniforme, chame Recife 1288. Mike Bravo Uniforme. Da Juliette, voo 1964, mantém a posição. Gente, mantém. Time para 3560. São 3560, terça, sem restrições para 3000. Para 3.3560. Posso ir 7 a bordo, 4 horas e 33, alterna Galeão. Autorizando o táxi, contorna o Pátio 1 no Índio, ponto para 10, torre 11895, QNH1012. 10112, no ajuste, livre táxi de abate do Índio, ponto para 10895, 9064, visual com o tráfego da companhia, Boeing 737. Voo 964 após passagem do mesmo, autorizado ingresso via Juliette, a posição 07. Voo 964, posição 1-6, autorizando o táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. 9 Lima Lima, aproxima-se do limite da terminal, chame Recife, frequência 1288 para informação e alerta. 9 Lima Lima. 288, Leandro. Controle, está sinalizado, está passando, Paris. Certo, ingresse no corredor e aguarde. Zulu. No 255 no sala 03, livre à direita na 211. 21 à direita. Salvador, boa tarde, boa noite. Tá bom, lembrou. No 255, autorizado da Axi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai reportar um 255. Pista 10, meia dúzia de milhas para o externo, chame a torre, 11895, solicite instruções. Juliette Charles Zulu. Zulu, 1895, boa tarde. Opa, passando com Juliette Charles Zulu. Juliette Charles Zulu, prossegue final da 07, aposto no através da RMAR, está previsto espera devido a tráfego na final da 07. Zulu. Torre, algum 9077, pronto, não pode espera da 10. 9077, autorizado a alinhar e decolar no 0, vento no 8, 0 graus com 7 nós. Livre e alinhar e decolar no 0, voo no 0077. Vamos ao seu plano aqui no nosso sistema. Mãe que é com o Zulu, informa que o Sala Rede Salvador está enfrentando alguns problemas quanto à transmissão de planos. É, confirma somente o horário da notificação e eu entrarei em contato com a mesa. Gente, no 645, o consegue para Patango, mãe que é com o Zulu? Trazendo ingresso para Tiona, posição 03. Ingresso, posição 03. Esquerda, na final da 17, fazendo espera, não irá interferir com a sua aproximação. Gente, gol 2018, aguardando. Juliette Charles Zulu, inicie, faça um 360 com curva pela esquerda, é pode interceptando a final da 17. Quem é esse efetuando? Charles Zulu. Nossa, Juliette, não vai. Tá bom. Fala, Salvador, não vai. Tá bom, essa Juliette. Zero, desça para 2000. 2000 com 1003, 3560. Boa noite, 85, desça para 4000. 4000, boa noite, 85. Decolou 06, controle 120 decimal 8. 1208, obrigado, boa tarde, estou no 0077. 08, 7 trem, livre pouso no 0, vento no 7, 0 graus com 7 nós. Livre pouso, baixou, travou, gol 209. Controle, contato radar, após 2000, Leda, Leda Motiva. Após 2000, Leda e Leda Motiva. Vou na 077. final, baixado, travado, 17, o Juliette, tá, Charles Zulu. Continue a aproximação, vai dando autorização de pouso, Zulu. Zulu, confirma o vento. O vento é de 17 com meia dúzia. 70. 70, 170. O Juliette Charles Zulu tem contato visual sem livre pouso no 7, o vento é de 1970 graus com meia dúzia nós. Zulu, ciente autorizado pouso, não no 7. Da Gol no solo 08, livra direito no 21. 21 decimal 1, Gol 208 na porta. Salvador, Gol 1164, gente está em formação 90, está pisando 70 para 1150 a 64 mil. O 1164, desça para 5000, velocidade 250, chegada a Mare 1013. 1150, Gol 1164. Taxi Alfa, escuta antes da Juliette. Alfa até Juliette, Gol 209. Papa Romeu Mike é com Zulu, na escuta. Quem solicitou o controle? É o Gol 9077. Prossiga, 9077. Autoriza a proar Mótima da presente. Solicitação negada, Mótima está fora da jurisdição desse controle. Está autorizado Leda após Leda Mótima. Proar de Leda então 9077. O 1885, restauração. Proa 205, desça para 2000, limite é o localizador, 1885. Esquerda 205, desce 2023, o 1885 limitado pelo lote. Então 3560, livre LS. Autorizado LS 3560. O Juliette Charles Zulu no solo 00, até a próxima. 122, velocidade. 08, confirma. Não confio com nada com a companhia. Eu 2018, autorizando ingresso, Fationa via Juliette, posição 09. 09 via Juliette, Gol 209. Papa Romeu Mike Eco Zulu, na escuta. Para 22, passa 2.400 para 2.000 pés, está sobre a ilha de Taparica. Bomba 02. Então 3560, estabilizou? Interceptando agora o localizador, 3560. Sim, check 3, chame a torre, 1895. 295, muito obrigado. Oi, Salvador, boa, são 3560, na final de 8 milhas, ILS, X-Train. 3560, estão em contato visual? Afirmativo, senhor. Livre pouso, pista no zero, vento de 1,60 graus com 7 nós. Baixado e travado? Reforçaremos, senhora. Enter. 1885, reduza para velocidade de aproximação e efetue check para pouso. 885. Autorizado pouso, visto no zero. 125, deixou a 1 no 9077, ligado, boa. Papa Romeu, Mike Eco Zulu, voltando na escuta. Mike Eco Zulu, efetuamos o seu plano aqui, está pronto para a cópia. Confirmação, mente o pátio que se encontra. Pátio 4, seguinte. Autorizado Serra Brava, Serra Brava, desenvolveu apenas para manutenção, 500 pés. Circuito da 1-7 em coordenação com a torre, 1-1-8-9-5. Ficou a partir da pista 1-7. Transpondo 0-1-1-6, aciona e o controle em 1-2-0-8. O 1-8-8-5, esquerda 1-2-0 para o localizador, livre LS e aguarde preferência. Esquerda 1-2-0, proa, desculpa e está autorizado o procedimento. Positivo, sua distância para o externo, meia dúzia de milhas. Ciente, boa noite. O 1-1-6-4, desça sem restrições para 3.000, número 4 para pouso. Funcionamento, chama a torre, 1-1-8-9-5, bom voo. Falou, Salvador, o chanete, autorização Guarulhos. CN3-1-5, aguarda só um minuto para a cópia e para a saída da Euleda Motiva. Euleda Motiva, informação 1. Oi, Salvador, 1-8-8-5, final longa, cabeceira 1-0. 1-8-8-5, continue a aproximação, reporte marcador externo, baixado e travado. Tá, bora. Guarulhos, autorizado conforme rota plano de voo, nível 360, decola no zero, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Motiva, transponde 5136, aciona, controle 1208. Procedimento correto, reporta para adicionar. Confirma a aeronave azul 2788, pode ser. Confirma a aeronave azul 2788. Confirmou com o Andalves Freitor DLA, temos a DLA no sistema. Luciano 1326, acione identificação, voo Ituna para o ILS 1013, quando pronto, autorizado 2000, câmbio. Contato radar estabelecido, 60 milhas afastado de Salvador, Luciano 1326. Pouso na 0, vento na 70 graus, 629. Pouso, cabeceiro 1-0, gol no 85. 45. Olá. 1-1-6-4, desça para 2000, autorizado ILS. 2000 ILS, autorizado por 1-1-6-4. Força aérea, confirma, matrícula. 0-5-9-7-5, prossiga. 5-5, prossiga. Salvador, Rumba 2-2. Rumba 2-2, continue a aproximação, é o número 2 para pouso. Reporte marcador externo, baixado e travado. Rumba. Transmissão foi sobremodulada, por favor, repita. É o azul do 788, está apontado por direto aqui na rua, para você saber se nosso plano de voo está ainda válido, que foi feito a DLA. Foi efetuada a DLA para a Zuma 708, nível 170, ou mantém a rota flutinha? Gente, então estamos prontos para pushback e acionamento. Autorizado. Autorizado, 72. Força Aérea 5955, Fernandes confirmando. Serra Bravo, Serra Vitor, para Natal, no nível 190, felicita, né? Gente, agora só um minuto, nosso plano ainda não está pronto. Salvador, 3193, para 5, para Copa Galeão. 3193, agora só um minuto para Copa Galeão. Para Natal. Também é 142-1-3390-84. Charlie 142, já temos o plano pronto, só aguarda um minuto para a cota. Aguarda. Zona 885 no solo, Zona 8, livre à direita na 211. Direita 211, boa noite, 885. Alô Salvador, boa tarde, gol 1885. Gol 1885, prossiga. Liberando. Gol 1885, autorizado táxi alfa, importante, antes da Juliette. Correção, gol 1885, mantém a posição, correção, alfa e Juliette mesmo. Como que é o número 2 para ingresso no pátio 1, aeronave está aguardando para ingressar na posição 09. Gente, a visual contrasta, gol alfa e Juliette, confirme a posição. A posição prevista é 04. O gol 985, se preferir, autorizando táxi via alfa, aquilo, demorando a puxando na pátio 3. Então somente ingressa naquilo e mantém ali no través a posição 01 no pátio 3. Sim. Então, alfa, aquilo, mantém através da 1 no pátio 3, gol 985. Xenem 1942, pronto, copa, Recife? Pronto. Recife 350 autorizado, conforme rota plano de voo, no 0, primeira curva à esquerda, Puca, Aracaju, Puca Caju, correção. Transponder 51146, controle em 208. Autorizado Recife, nível 350, Puca, Aracaju, decola mesmo, curva esquerda, 51461208, chama nela. Sendo saído novamente, Puca, transição Caju. Puca Caju. O protegimento correto, reporta a posição na posição 04. Chama nela. Jack Luigi, number 4, to land, reducing to 250. 250. Espera, piscina 0, torre 1-1-1-8-9-5, quem negar o 0, 1-2, é bom, voo! Passa 3-5-6-0, como que agora o seu gate é o 1-0. Observe apenas a passagem do ATR da Azul, à sua esquerda, após autorizar o ingresso para Pátio 1. Faz passagem do ATR da Azul, ingresso Pátio 1, posição 10, está 3560. Por conta disso, estou ciente do acionamento. Uma série do 5955, agora só um minuto de coordenação aqui com a Salaiese. Mantendo através da ONU, gol 1885. Gente, gol 1885, mantenha a saída do pátio 3 e aguarda para ingresso no pátio 1. Saída do 3, gol 1885. Qual é o Stan 3193? Stan 3193. Já temos seu aqui para a Copa, agora é só um minuto. Parabéns. Gente, segue em frente, livra a primeira direita, prossegue de alfa, me chama na Delta para o cruzamento, rumba 22. Rumba 22. Plano 64, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, o povo do mundo 64. 320 para a posição 10, no momento ingressando no pátio 1 via Juliette. Na retaguarda do mesmo está autorizado o táxi para a posição 13, remota pátio 1. Gente, estão seguindo o Airbus, remota 1-3, Bono 885. Tan 3193, agora sim, pronto, cópia. Copia, pronto. Galeão, conforme rota plano de voo, nível 360 autorizado. Decola no zero, primeira curva direita, perfil de saída da EL. Após Leda, Hirumi. Transponda 51141 no controle, 120.8. Cruzado Galeão, no nível 360, via para levar o 57, decola 10, curva direita, da EL, Leda, Hirumi. O controle de saída 20.8, assinando transponda 51141 no portão 3193. Tá 3193, cotejamento correto. Reporta para posicionar a posição 05. Vai apontar para a posição dessa, 305. Não. Está no ponto de alta de alta, no cruzamento. Está visual para a nave nacional. Mantém a posição elevada, derruba 22. Bomba. Final, o nono membro. Tem livre pouso, vento no 50 graus com 62 nós. Tem número 326, 13 milhas para a Duna Livre Aliás. Para a Duna Livre LS, que é 1-6-3-6. Sete, oito, oito, ali mantenho no zero. Ali mantenho, azul 2782. Uno, uno, meia, coesão. Rumba 22, autorizado o cruzamento da 1-0-2-8, estou estacionando a frequência livre. Rumba, estacionando o cruzamento. Uno, meia, quatro, no solo, aos 25, livre à direita, 1-2-1-1. Direita, 1-2-1-1, gol, 1-1-6-4. Rumba. Partida pista no zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída Conde. Transponder 0121 e o controle no 20.8. Paulo, boa tarde, livro da pista, gol 1-1-6-4. Decolagem no 0-2-7-8-2. Aqui é Zulu, gente. Autorizado táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Táxi pela Alfa, vai reportar antes da Juliette, o 964. Portada 5955, proteja novamente somente, transponda 0273. Barreiras. Protejamento correto, reporta pronto acionar, pode habilitar, confirmação de POB. Gente, então chama a torre para o táxi em 11895, força era 5955, o QNH no 012. Torre, reporta pronto acionar, azul 2714, gente da OSC, pronto acionar para a barreira. Gente, aos 2794, vai para a saída Momo, Vatap, aguarda cópia. Momo, Vatap, aguardando cópia, o azul 955, autoriza da TEL, TEL, reporte para o cruzamento da 1-0-2-8. Sem restrições, o 170 azul 2788. Oceano 6326, estabilizou? Barulho coluna 0, primeira curva à esquerda, perfil de saída Momo, transição VATAP, transponder 5131, aciona, controle 1208. 895. 1-1-8-9-5, vai chamar a torre, até daqui a pouco. Do 2714, já está pronto para o feedback lá mesmo. Gente, eu sou 2714, então autorizado push, parte 3, posição 3 Lima, chama para táxi. Autorizado push, destinamento, chama para táxi, azul 2714. Salve Salvador, gol 1164, próximo da Julien. Gol 1164, mantenha a posição, aguarde a liberação na posição 01. Mantendo a posição, aguardando a posição 01, gol 1164. Roger, Chanza, now IFR to VFR, time check 1728, fly direct to final runway 17. Do 2788. Prossiga 2788. Direto para o Paulo Afonso. Autorizando. Direto para o Afonso, azul 2788. No centro, na posição 01, por ser chamado para o pushback. Tá pronto agora. Autorizado. Chama a táxi. Autorizado. 1256. Pronto para ação. Sol da Marante, nível 370. Chama aqui, tá pronto. Autorizado. Serra Bravo, Serra Gulf. Conforme rota plano de voo, nível 370. Decola a pistola 0, primeira curva à esquerda. Deixa de sair da PUCA, transição ZIPAR, transponder 5122, controle 120, decimal 8. Matilhão 370, Serra Bravo, Serra Golf, 10 da cola, curva de esquerda, o Serra PUCA ZIPAR, 122, 208, 2, primeira Golf. Protegimento correto, reporta condicionar, posição 02, gol 1256. And your frequency to the tower, over. Tower, this is Serra Kilo India. Serra Kilo India, prossegue final do ano 7, reporte curta final. Report on short final runway 17. Utilizado o grupo de Zulu Manatinho no meu pés, conforme rota plano de voo. Decola a partir da pista no 7, corredor Axé, transponder 0134, controle 120, decimal 8. Transponder 0134. Salvador Azul 2714, pronto para o táxi, está com 60, 60 a bordo, 5 horas e 40, já estou no dia. Alterna Serra Brava, Papai Juliette. O Mike Eco Zulu, mantém o contato de Paraguai, que demora na minha aproximação para o ano 7. E aquilo ainda está em contato visual, tem livre pouso no 7, o vento é de 190 graus, com 6209. Clear to land, runway 17, Sierra Kilo. Protegimento correto, hotel Juliette Serra, confirma somente o POB. 2 no POB, para acionamento no pátio 4, chama a torre 1-1-8-9-5, bom voo. 1-1-1-6-4, chamou. Fechando M-3-2-6, autorizado táxi Alfa, importante da Juliette. Alfa, importante da Juliette, 1-1-1-6-4, 1-1-1-6-4, observa somente o push da aeronave da Avianca, no 01, após ser autorizado no mesmo gate, 01. Alfa, está aguardando, 1-1-1-6-4. Pioneiro 3-2, prossiga. contato. Aproximadamente nível 090 para Recife. Gente, aguarda a copa operando 32. Zero, me chama pro táxi. Zero táxi, a direita Indy, ponto para a pista na zero torre, 11895, QNH 1012. Oxalá 63 no 5. Visitante, direita Indy, ponto 0110, quando pronto, torre 11895 com 10 no 293 no 5. Foi 1274, que estamos mantendo a destruição, mais alguns minutos para ingresso das 209 da sua direita, no ponto de espera, após será autorizado. 5, estacionar a frequência livre. Eu faço 2714. Como que manter a posição só mais alguns minutos devido às aeronaves da sua direita, direcionando no platform, pode ser autorizado o táxi até o ponto de espera. Sim, faço 2714. Deixa nem 6326, observa o táxi do. Da aeronave da frente Gol para o 01, após o mesmo livrar o Juliette, autorizado em graça 51 na posição 12 remota. Ok, observa o voo após o ingresso no parque remota 1. Alfa Romeo Tango Índia Bravo, prossegue com a estação de voo. 57, chama o controle. 120.8. 120.8. 3193 para posicionamento da posição 5. Gente, 3193, aguarda para o post na posição 05. Aguarda. Salão 964, pode continuar o táxi? Autorizado o táxi, até a posição 01 no gol 964. 01 no gol 964. Fui sair da frente. Salvador, boa tarde, 6315.0010 e pronto. Boa tarde, 6315, ali mantém 10. Sim, mantém 10, 6315. O Mike Eco Zulu, decolou 35, curva direita, circuito não padrão, reporte para girar base, Mike Eco. Reportando a fase da base, Mike Eco Zulu. Possível quantidade de toques remetidos, Mike Eco Zulu? Apenas um, senhor. Já passa o pouso e quase final. Thank you. Muito grato, volta a base. Tem um balizador aqui no 1-2-3-2-6. Puxa na 6-3-2-6, confirma. Tem um balizador na posição 1-2. Sim, só um minuto, a Coas está monitorando a nossa frequência e a mesma solicitada. Ok. Só, ajuste agora 1-0-1-2, desça para 4.000 e voo direto para a Duna, para aproximação ILF. Nenhuma espera prevista. 4.000, direto Duna, agora 9-9. Controle em 1208 e aciona 0137. Do Charlie Hotel, a senhora identificação. Do Charlie Hotel, contato radar estabelecido. O senhor está no azimuth 313, 70 milhas afastado. Quando pronto, CC para 5.000, chegada a MAN 1012. Salvador, o Mike Eco Zulu na perna do vento, sintonizado, vai girar a base. Sinta-se lá. Autorizado, sinal do ano 7, reporte curta final, Mike Eco Blue. Reportará, curta final, Mike Eco Blue. Foi Salvador Azul 2704, pode ser dono 0, pronto. 2704 ali, mantenha no 0. Sim, mantenha, 2704. Oxalé 6315, decolou 37, controle no 208. Controle 208, boa tarde, 6315. Sou 3154, é o controle de Salvador. Ajuste 1092, desça para 5000 e voe direto Duna para o ILS. Está seguindo a aeronave da Gol, à sua frente, na posição de 12 horas. Afastado 15 milhas, passa 15000 na descida. Informação para o TAM 3154. Controle de Salvador, boa tarde, Oceano 6315, decolando da EL. Oceano 6315 é o controle, contato radar, passou 2000 pés, curva à direita, voe lenta após lenta, ótima, câmbio. Direita lenta após lenta, ótima, 6315. No 4 tem livre decolagem da 0, venta de 970 graus com 79. Livre decolagem da 7, azul 27 no 4. Decolou 4-0, controle no 20 decimal 8. 0 decimal 8, cordial boa tarde, azul 2704, até a próxima. Até. Mantenha a posição e aguarda, Tajilé Serra. Mike Absolu autorizado, toque arremetido ao 97, vento no 80 graus com 89. Reporte iniciando arremetido. O Mike Absolu não vai arremeter, ok? Vai pra pouso final. Aguardar o. Vai pousar na cabeceira e aguardar o. Aeronave na taxiway. Tem, autorizado pouso, pista 97180 graus com 89, Mike Eco Blue. Zulu. Tá, Juliette Serra, tá condicionado, visual com tráfego na curta da 17. Fique mesmo total pouso pairado, libere a entrada da Oscar, reporte quando pronto para decolagem. Ali mantém a 17, reporte quando pronto. Azul 2704, razão de subida. 714, mantendo 1400, pode manter mais aqui 2 milhas na trajetória aqui devido ao peso? Positivo, está autorizado a prosseguir. Apoie, voa direto para a barreira. Tio, apoie esquerda barreira, reto, azul 2704. Tio, Matil, está liberada a razão e voo direto sem restrições. Está sem restrições a barreira, reto, azul 2704. Primeiramente alternado, autorizado táxi, contorno parte 1 no Índia, ponto de pista no 0 torre, 11895, QNH no 012, condição táxi à frente após Índia. Azul 2788. Só Salvador. O Tiradeiro 32 apenas confirmando, então efetuou o plano em outra sala lógica, não foi em Salvador. Gente, do Galeão. Gente, voos número 256. Olhando com a equipe de solo, faz passagem do Airbus 320 da TAM a cauda, autorizado início do pulso e chama táxi. Alô, 61-42, Oceano 6142, aguarda para o posto no 04, a nave já iniciará no 02, após ser autorizado. Seria gostoso de fazer esse contato? Diga, fazer um sobrevoo. Gente, prossegue para cruzamento da, do eixo de decolagem. Questão do eixo de pouso da 1-0, o Tango de Abraão. Da Juliette, Serra, autorizado decolagem 1-7, vento 170 graus 2 nós. 170 graus 8 nós, o vento. Chegou o Zulu, frequência livre estacionar. Para solicitação direto ao centro, Oceano 6315. Quase. Já Bravo prossegue para cruzamento da final da 1-7, apenas informando um helicóptero decolando agora da cabeceira 1-7, comprou o Tango Já Bravo. É, ciente de toda a aeronave decolando da 1-7, o Tango Já Bravo foi autorizado, vai na retaguarda do mesmo. Gente, prossegue a retaguarda do mesmo, o Tango Já Bravo, reporte cruzando o eixo. O Tango está cruzando o Tango Já Bravo. Volta 3193, com a espera da 10, só. 3193, autorizado ali a decolar a pista 1-0, vento 80 graus, 7 nós. Do Charlie Hotel, desça para 3.000. Qual é a velocidade? 3.000. Farm velocidade, Dr. Charlie Hotel. 3.000. Velocidade? Está montando o clube replicado. Foi com 170 nós. 170. Chama então, chama o controle e faça a solicitação. O controle 120, decimal 8. Não, vou solicitar o senhor que prossegue pro farol de Itapuã. Taxiando lento, chamando o controle agora. Hotel Juliette Serra, controle no 208. 128-208 para o passageiro. É, há possibilidade de eu prosseguir agora até chegar alguma aeronave externa, daí qualquer coisa eu vou pro litoral? Solicitação negada devido ao tráfego, câmbio. Ah, negada, sim, senhor. Está prosseguindo para o litoral, então. 2, olhando com a equipe de solo, passa passagem do. Do Boeing 737, da Goa, causa autorizado por chama táxi. Aqui, ó, passa a passagem da aeronave da Goa, 9346, controle no 208, até a próxima. Obrigado. 3193, boa. 3193 ao controle, está em contato radar, após 2000 Leda. 2000 Leda. Até Autorizado a alinhar e decolar na 0, vento 200 graus com 62 anos. Ele decola com 0, 95, 966, boa tarde. Boa. Fixamento, aeronave. Estamos efetuando aqui o seu plano. Confirma novamente, foi muito baixa a transmissão. Paciente é com 110. É. Nível 090, conforme a rota plano de voo, decola no 0, primeira curva esquerda, perfil de saída, Conde. Transponder 0274, aciona o controle no 208. Mantenha a saída via Conde 5955. Protegimento correto, confirma o POB no batibilidade. 107, para acionamento de uma torre, 11895, bom voo. De Campinas, autorizado, nível 340, conforme rota, decola da pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída é o Leda Motiva, transponda 5163 e o controle no 20258. Autorizado, Campinas, nível 340, conforme rota do plano de voo, decola da 10, curva à direita, saída da El, Leda Motiva. Protegimento correto, reporta para o sinal 03. Aprovo para a posicionamento na 0465. Azul 4065, coordenando aqui a equipe de solo, após passagem do Airbus 320 da Avian Cacau, autorizado início do push. Gente, após a passagem na Avian, autorizado o posicionamento Azul 4065. 2009.4. Aprovo para o táxi POB 134. Autonomia 3 horas e 30, alterna Maceió. Autorizar o táxi à direita, Índia, ponto para a pista no 0, torre 11895, QNH 10012, um bom voo. Direita, Índia, ponto para a 0, lá 102.95, obrigado, 6125. Ou 2009, pronto, cópia. Ajude. Filiais autorizados conforme rota plano de voo, nível 240. Decola no zero, primeira curva à direita. Fecho de saída da El, pós-coral, Golf 77 conforme. Transponder 51171 no controle em 120.8. Autorizado, El 2.0, conforme rota. Decola no zero, curva à direita, perfil da El, coral. Acena 5171 no controle 1208. Golf 2009, na posição 9. Gente, o 2009 apenas uma modificação, prossegue daí o coral, com 77, e após muda o plano Yankee, 065 até o destino visual. Gente, então, daí o coral, com 67 após visual, voo 2009. Treinamento correto, reporte condicionado, 0 pronto. Cano 24, mantenha o ponto de série aguarda. 09? Ah, afirmativo, tá pronto, 09. Autorizado, chama a NAC. Autorizado, chama a NAC. Força, melhor, senhor aeronave da TAM no externo, o senhor tem contato visual comigo? Afirma, senhor. Autorizado prosseguir para paralela, sempre na escuta, câmbio. Na sua permanente TAM ou Índia Brava, na retaguarda do mesmo. O DR-97 desça sem restrições para 4 mil, está passando a Lagoinha. 4 mil, voo 097. Metro marca 1012, o vento é de 180 graus com 89. 1012, aguardar autorização de pouso, então 3154. 3154, tem livre pouso na 0. Livre pouso na 10, está 3154. Isso, na escuta. Confirma o ambiente aquático que se encontra, bata e o nível que solicitam. Agora só um minuto, copo, por favor, eu vou aos whisky. Pioneiro 3-2, na escuta? Será 5955, Salvador. Agora 10 milhas para Conde, vamos encerrar o serviço, radar, chame Aracaju 203. Controle, eu vou 1097, após pelo, pode fazer a final do whisky? Anotei a solicitação, vou confirmar daqui a pouco. Obrigado. O 7, o controle em 1208. Helicóptero Hotel Julia Serra, controle. Livra zona de controle, frequência livre. Cotejamento correto, confirma o tramite PB na data. 3, chame Recife, frequência 1251. Agora Recife. 2, Salvador, 302. 6142 da Oxanera ali, mantendo. Ali em Mateu 906142. Pioneiro 32, prossiga. Chama o céu para cruzamento. Destino 09 vai ser autorizado. Na pista, na medida do possível para decolagem, ok? Afirmativo, eu vou. Então 3154 no solo, 54, livre à direita, 1211. 1211, boa tarde. A bordo, alternando Salvador com 2 horas e 55 da torre. Gente, 2 horas e 55. Atrasado táxi, contorno Grande Pátio, Pós-Índia, ponto espera 10, torre 11895, Kennedy 1012, um bom voo, 009. Gente, Pátio, Índia, ponto espera 10895, certo, bom, pode ser um problema. Aproximando-se a Juliette, dono Nazaré. 295, muito obrigado, senhor. Está aproximando o ataque 3, Juliette. Gente, 1966, aguarda para o ingresso no Pátio 1, no Via Juliette, informo que a aeronave do, da companhia, o 1966, vai passar à sua esquerda, é um Boeing 737, após o mesmo será autorizado. Guardando a passagem, aeronave, 1966. Paulo, 3154, boa. 30 táxi alfa, reporta antes da Juliette. Autorizado, eu mando para o 32, se eu tiver condições, alinhe e mantém, ok? Vou aguardar só a esteira de turbulência da aeronave que decolou à frente. Azul 27 no 5. Bom dia. Vitor, Hotel, em contato visual, tem livre pouso no 7, vento no 90 graus com 79. Gente, Tchau, Hotel. Thunder 076 Control, 830 altimeter 1012, clean to 8000, above arrival, runway. Zero, Condor 076. Tráfego, bom dia, Oxanã 6321, Brasília 340, Oxanã 612, autorização. 6321, agora só um minuto para a cópia, prepara a saída da Arbor Elefa. Arbor Elefa, está preparando, nossa escuta. Azul 4065, com 265. Azul 4065, ligue puxo no 03, chama taxa. Autorizado, puxo acionamento, Azul 4065. Salvador, boa tarde, B1 para 220, decolou. Ané 6142, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível 350. Saída PUCA para o nível 3, 5, 0, 6,